se apaixonar. Acordei com a sua mensagem chegando pra mim. Pena que não acredito no conteúdo dela. Você só me enganou, até me ignorou. Que tipo de amor é esse que você tem? Não dá, não vou acreditar mais no seu jogo. O amor não é uma partida de bilhar. Não é um faz de conta, você brincar de amar. Ganhar ou perder, pra você tanto faz. Vai embora e prometa a você mesmo que não volta nunca mais. Me cansei de ser mural pra exibir o seu cartaz. Também prometo a mim mesmo que não volto mais atrás. Vai embora e prometa você mesmo que não volta nunca mais. Me cansei de ser mural pra exibir o seu cartaz. Também prometo a mim mesmo que não volto mais atrás. Acreditar mais no seu jogo. O amor não é uma partida de bilhar. Não é um faz de conta, você brincar de amar. Ganhar ou perder, pra você tanto faz. Cansei de ser mural pra exibir o seu cartaz. Também prometo a mim mesmo que não volto mais atrás. Vai embora e prometa a você mesmo que não volta nunca mais. Me cansei de ser mural pra exibir o seu cartaz. Também prometo a mim mesmo que não volto mais atrás. Também prometo pra mim mesmo que não volto mais atrás.